Que não foi nada, pelo amor de Deus. Se toda dor eu que sangrei, do que sobrou me alimentei. Ninguém desiste enquanto existe a mínima opção da dúvida. Enfrenta mar aberto, impacto inevitável foi o teu adeus. Já cicatrizou e abaixo de Deus, o tempo agregou aos hábitos meus. Um dia, se quiser ou se puder, porque essa vida é rápida. Devolva-se aos meus braços. Peça pra eu compor. Brinque ao meu redor. E o que desejar tanto, saberei de cor. Periga alguém dizer, nego, mas vamos supor, oh, oh, encontrou um melhor. Mesmo assim um desencanto dance ao meu redor. Não vou dizer valeu, isso é um pecado meu. Não sou hipócrita. Bateu saudade, sinta-se à vontade. Só não diga que não foi nada, pelo amor de Deus. Se toda dor eu que sangrei, do que sobrou me alimentei. Ninguém desiste enquanto existe a mínima opção da dúvida. Eu amo amar aberto, impacto inevitável foi o teu adeus. Já cicatrizou e abaixo de Deus, o tempo agregou aos hábitos meus. Um dia, se quiser ou se puder, porque essa vida é muito rápida.